noturno. A noite desliza sorrateira, e no silêncio da madrugada, enquanto os meus pensamentos captam as lembranças d'outrora, enquanto minha cabeça descansa sobre o travesseiro de minha cama, ouço sobre os trilhos o trem passar, despertando minhas lembranças de infância. Aquele noturno de outrora que passava, avisando que já era hora de adormecer, hoje passa acordando minhas lembranças daquela época de doce meninice.